2. Tente dar Bravo, autorização. Ok, está autorizado Maceió, o nível é o 330. Prossegue pela Peruísque 58 até Orago e após direto Maceió. A decolagem é da 1-0, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O controle 120 decimal 8 e o transponder é o 5152. 4000 ajustado, chegada bom, Titan 3891. Objeto 5897, desça para 2000 pés, autorizado LR, reporte localizador. 2000 autorizado, 97, é, confirmado 1017. 1-0 no 7, ajuste, confirma. 5152, transponder. Ok, a aerovia Peruísque 58 e a saída é Puca, Papa e uniforme Charlie Alpha, Puca, transição Caju. Aerovia Peruísque 58, a saída é Puca, Caju. Ok, tá correto, chame pronto, TAN 3152. Chamará, obrigado. 8799, João. Jet 5897, autorizado sinal LS. Chame agora 2186. 8697. Boa noite, Jet 5897, canal final, visual baixado e checado. Boa noite, Web 5897, tráfego avistado, ajuste ao 1017. Está livre o pouso na 10. O vento é 120 graus, meia dúzia nós. Autorizado pouso, 1017. 5897 no solo 01, tá livre o táxi Alfa Juliette, o portão é 10. Livre táxi para o 10 via Alfa Juliette, AB 5897. Dia Azul, Alfa Yankee India. Dia Alfa Yankee India, prossiga. Alfa Yankee India, parte 3, posição de número 7. Consigo autorização para choque de motor em marcha lenta no máximo 5 minutos. Atualiza a paciente acompanhando. Ciente, reporte no terno, o Alfa Yankee India. Ciente, reporte. Estabilizou ILS X-Rate 3891. 3891, autorizado no ILS, projeto no 86. Muito boa noite. Boa noite. Do 5. Boa noite, 05, bom dia, prossiga. Tem a Bravo, autorização Natal, beleza? Está autorizado, Natal, nível 370, via peso Luna 0. A decolagem da 1-0, curva à esquerda, subida Fuca, transição Zipar, controle 120.8, o transponder é o 5147. Ok, para Natal 370, decolagem 10, curva à esquerda, no perfil da Fuca, Zipar, 1208, controle 5147, aciona, gol 1805. Está correto, chame pronto, gol 1805. Amarelo, 05, obrigado. Salvador, muito boa noite, OTAN 3891. Boa noite, OTAN 3891, o ajuste é 1-0 no 7, pouso autorizado na 1-0, o vento 1-2-0 graus, meia dúzia nós. Repouso 1-0, OTAN 3891. Salvador, gol 1896 com a Bravo. Boa noite, 1896, boa noite, aciona identificação. Chegada Mari, desça até 4.000 pés, ajuste altímetro no 07. Mari 4.017, gol 1896. Nacional da 3952, está no 07. Pesado, o TAN 3152, chame táxi. Roda TAN 3152, para puxar o TAN. Ok, TAN 3152, autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Para táxi. Tá 3891 no solo 08. Livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Gente, via Alfa, tá 3891. Para o táxi da 3152, 162 a bordo, até na Natal, 2:05 autonomia. Ciente, na 3152, está livre o táxi pelo pátio e Índia. Chame aí no ponto de espera da 10. Pátio Índia, camará. Antes da Juliette, está 3891. Ok, o TAN 3891, observe o Airbus da companhia que está taxiando pelo pátio. Assim que o tráfego livrar o eixo da Juliette, prossiga para a remota 1-3 do pátio principal. Pátio principal, remota 1-3, gente, 3891. Salvador, boa noite, o gol 1805 para posicionamento, está na posição 1. E aguarde só um instantinho, o voo no 805, temos um Airbus da TAN taxiando pelo pátio. Ok, na sua escuta, 1805. Alfa Yank Índia, finalizou o próximo motor, bom dia, obrigado. Ciente, Alfa Yank Índia, bom dia. Meia, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, reportando o lote, gol no 896. Autorizado, pushback e acionamento, chame táxi. Chamaremos táxi, gol 805. Salvador, no Mundo 7 ou 4. Boa noite. Boa noite, Gona 7 no 4. Aguarde a cópia Aracaju. Gente, 7 no 4 é pouca. Pode esperar pronto, TAN 3152. Gente, TAN 3152, livre, a decolagem da 10, vento 120 graus, 08 nós. Livre decolado, TAN 3152. O voo no 7, no 4, cópia. Cópia. Está autorizado, Aracaju, o nível é o 230, a decolagem da pista 10 com a primeira curva à esquerda. Subida Pucca, após Pucca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. O controle 120, decimal 8. O transponder é o 5156. Aracaju, 230, curva esquerda, Pucca, Jamo, após direto Aracaju, controle 1208, transponder 5156. Correto, chame pronto no portão 2, vou no 714. Chamada pronta no 2, do ano 7 no 4. Saque para o gol no 805, temos 93 a bordo, alterna Maceió com 2:43. Ciente, o 805, está livre o táxi à direita, chame no ponto de espera para a decolagem, o 805. Chamaremos 805, táxi à direita. Espera 10, pronto, 805. Alinhar e manter 10, o gol 1805. Alinhar e manter 1805. TAN 3152, decolada aos 18, chame o controle, 120, decimal 8. 208, boa noite. Boa. Olha, TAN 3152, boa noite, decolou. Boa noite, TAN 3152, contato radar na decolagem, sube, mantenha nível de voo 330, mantenha a saída pública. 330 na saída, 3152. Autorizado localizador 1896. Autorizado final LS, agora com a torre 1-8612, 1896. 1862, 1896, obrigado. Estou em Salvador, muito bom dia, já vou no 896, passou Duna, já estabilizado. Bom dia, voo no 896, continue na aproximação, aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1-0-7. Na 0-7, aguardando autorização de pouso, na 0-6. 896, quer dizer. Decolagem autorizada, da 10, vento é 1-0 graus, 08 nós. É, gerenciando, 805. No 896, pista 10 livre, autorizado o pouso, o vento é 10 graus, 089. Livre pouso 10, gol no 896. Eu vou no 805, decolado aos 21, chame o controle, 120 decimal 8, boa viagem. 208, bom dia. Controle é o gol 1805, bom dia, na Puca. Gol 805, bom dia, contato radar, sobre manter o nível 370, mantendo a saída Puca. Ao 370, mantendo a Puca, gol 1805.